Uma coisa que eu tenho falado para Deus é que aonde eu esteja, eu falo para o Senhor assim: olha, Senhor, eu não quero estar em nenhum lugar para ser uma animadora de plateia. Nenhum lugar, Senhor. Numa igreja, num clube, na praça, não importa, Senhor, eu não quero ser uma animadora de plateia. Então, querido, tudo aqui é para a glória de Deus. Tudo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pergunta para quem está do seu lado assim: ei? Do outro lado, ei? Diga: eu vou para uma festa no céu. Fala: você vai? Do outro lado, vai? Vai mesmo? Ah, fala assim: eu vou.